Estão cegos e se fazem banais. Promovem inimizade contra as letras de responsa, contra as culturas pensantes. Se fazem amigo da onça. Será que não somos dignos de acender nossos pensamentos? E de nossos momentos sofridos não podemos erguer um lamento? E de nossos esforços queremos sobreviver e não ao contrário. Respeite o trabalhador e o humilde pensador, pois digno é o jornaleiro dos seus salários. Ouçam bem, cabeças do sistema, do que digo, não amordace ao boi enquanto pisa o trigo, porque a falha de alguns homens são notórias. E é por isso que eu clamo neste auditório por uma mente pensante, uma cultura que não deixa a mente imunda, uma atitude que transforma o lado rude dos homens e a consciência numa raiz mais profunda de eventos culturais de caráter familiar, sem apelo e moral, de boa fé, né? E não banal, que promova geral difusão visionária na massa cerebral do segmento da ideia construtiva e pura. Dê um respeito por nossa cultura. Respeito por nossa cultura. Respeite, respeite, respeite, respeite, respeite. Candeia comida em cima. Se liga nessa cultura, irmão. Respeite nossa cultura. Aí, irmão, vamos parar e pensar. Vamos acordar. Vamos raciocinar. Cadê o respeito por nossa cultura? Onde é que está o respeito aos nossos poetas? A mídia corrompe a arte, desviando a mensagem, o foco e a meta. Cantores que cantam fezes têm apoio do governo pra iludir, distrair o povo brasileiro, que escravizado pela mídia segue os modinha, as putas e os comédia, balançando a bundinha. Cabecinha fraca, Maria vai com as outras, correndo atrás da fama. Solta pés e pela boca, entre o querer e o precisar, muitos estão perdidos e por falta de sabedoria fortalece o inimigo fisgado pela propaganda. Lá se vai o tolo, na etiqueta boiolado, segue o padrão globo, esquecendo que a música é o meio de comunicação que proporciona diversão com dose de informação e usa pra banalizar, escravizar a multidão, levando sem raciocínio pro mundo da ilusão. E como eu, outros irmãos seguem no anonimato, lutando pra conscientizar e fortalecer os fracos, promovendo o próprio show para honrar nossa arte, pra combater toda mentira, narramos a verdade no palco ou no chão, seguimos na humildade, os guerreiros estão de pé, mesmo na necessidade. Ser vaidade na irmandade, mesmo que seus auditórios nunca nos aplaudem, levamos o dom de Deus na fé e na coragem. Na fé e na coragem. Respeito por nossa cultura. Candeia comigo.